Muito boa tarde, muito boa noite, muito bom dia, meus amigos. Está começando aqui mais um Morphcast. Hoje com casa cheia, equipe completa. Temos hoje aqui Vanessa Nascimento. E aí, galera, tudo bom? Temos aqui o pai de família João Gabriel. Choriu change. Ok, temos aqui Anderson Mimizento Silva. Me sentindo aquele cheirinho de bosta. Toda a positividade do Anderson. Feliz ano novo e vamos que vamos. O assunto de hoje. Antes da gente falar do assunto de hoje, eu só quero deixar claro que a qualidade do programa vai ser exatamente a mesma da qualidade do Anderson. Não porque o programa vai ficar cagado, mas é porque simplesmente a série está mais ou menos no nível do áudio do Anderson. Não concordo, não é o candidato João Gabriel não corresponde às ideias do partido. Vai ficar meio a meio. Vai ficar meio a meio, vai ser bom isso aí. Vamos que vamos. O tema de hoje é Dino Charge barra Dino Super Charge. Antes da gente falar de Dino Charge e Dino Super Charge, eu tenho uma notícia para vocês, seus viados. Ah, infelizmente vocês não estão comentando muito, eu não sei por quê, sendo que o número de acessos ao post e aos downloads estão bem bacanas, como sempre foram, aliás. Só que não sei o que está acontecendo, vocês ficaram com preguiça. Então, mas não apenas por esse motivo, para aproveitar que vocês estão comentando um pouco. Fazer isso mudar e aproveitando que o filme novo estreia daqui, podemos dizer, um mês, vou dar um presentinho para vocês. Vocês escrevendo no comentário aí quem tem a melhor teoria ou explicação, ou em suma, o que você acha que aconteceu depois do final de Dino Supercharge? A resposta mais legal, a gente vai escolher e vai lançar o resultado no próximo programa. E vai ganhar uma camiseta dos Power Rangers. E não, não é a da C&A. Beleza? O vencedor, a gente vai entrar em contato, por favor. Então comente aí e deixe o seu e-mail, porque eu vou entrar em contato com vocês por este e-mail que vocês deixarem, o português está me faltando violentamente hoje. E o vencedor vai ganhar uma camiseta, beleza? Vocês entram em contato comigo, eu vou mandar os modelos para vocês. Aí vocês me mandam o endereço, o tamanho da camisa. E é isso. Comentem aí. O vencedor vai ganhar essa camiseta e pro próximo programa vocês descobrem quem é, beleza? Agora fiquem aí com essa maluquice que é Dino Supercharge. É uma série lançada aqui no Brasilzão de meu Deus. Em alguma data que eu tô procurando aí que vai achei. Lançado aqui em fevereiro de 2015 e continua Supercharge no dia 1º de janeiro de 2016. Só uma dúvida. Em fevereiro foi nos Estados Unidos, não foi? Não, Dino Charge estreou em 2015. E cara, mas eu acho que foi mais pro meio do ano. Fevereiro. Não, nos Estados Unidos, aqui no Brasil foi mais pro meio do ano no Cartoon, porque eu lembro que eu vi o primeiro episódio no Cartoon. Mas aqui não foi em abril, alguma coisa assim? Então foi mais perto do meio do ano, não foi em fevereiro, não. Então vamos botar estreando em fevereiro, em algum momento do primeiro semestre. Foi a estreia aqui no Brasil. E a Dino Supercharge estreou no Cartoon em 2016, em algum momento. E a temporada completa de Dino Charge barra Supercharge estava disponível na Netflix a partir do dia 1º de janeiro de 2017. A 30ª, enfim, é mais uma 22ª série de Power Rangers barra 23ª. Falaremos aqui nossas opiniões, melhores personagens, piores personagens, o que tem de bom, o que tem de ruim, aqui no Morphcast. Vamos começar falando aqui de uma sinopse rápida da série. Eu estou caçando. Tá, enredo. Há muito tempo atrás, 10 dinossauros foram encarregados de produzir energemas, pedras com seu poder incrível. Essas pedras foram achadas depois pelos Power Rangers, respectivos dinossauros, enfim. É mais de Power Rangers. Você já viu isso em 14 séries diferentes. Na verdade, a história é mais ou menos assim. Deu merda no passado, aí milhões de anos no futuro aparece um alienígena esquisito e convoca cinco adolescentes. Eu acho que eu vi isso em 94, mas eu não tenho certeza. Acho que todos vimos em algum momento, querido. Dessa vez, o diferencial da série é que, como são 10 energemas, tudo nos levava a crer que teríamos, paz, meus senhores, 10 Rangers. E é o que temos mesmo na série, olha só. Grandes merda, em SPD teve quase 20? Foda-se, 10. Em SPD 19. Foram 9. Ah, tá, tá contando a mulher cara. Tô contando todo mundo que foi Power Ranger naquela merda, daquela série. Vamos contar? Vamos contar SPD. Quando aqui. A gente for fazer de SPD, a gente conta, eu vou contar direitinho, mas se eu não me engano, são 19 Rangers, cara. Eu acho que são 14, mas tá bom. Mas beleza, a gente vai falar disso aí em um Morphcast especial sobre SPD. Os 5 principais são vermelho, preto, azul, verde e rosa. Temos uma mulher entre os principais nessa primeira parte da temporada. E depois vão ser adicionados o Ranger dourado, que é PR, o Ranger roxo e o Ranger grafite. Estou correto? Estou correto. Eu sempre estou correto. Uhum. Então vamos começar por você, Vanessa. O que você achou da série no geral? Pera aí, rapidinho, Anderson. Zack, enquanto você tá falando, não digita, filha da puta. Vanessa, começando por você, o que você achou dessa série maravilhosa de Logan? Ah, num contexto geral, gostei. Ela é meio arrastada em alguns pontos, mas comparada com Mega Force, assim, né? Super Mega Force, Samurai, Super Samurai, é meio difícil ser ruim. Que perto delas ela é maravilhosa. Pera aí, se a gente for comparar com o Super Samurai, até Lightspeed fica bom. Não, isso é verdade, né? Mas então, vamos lá, vamos estabelecer aqui. Então, Lightspeed não, é Super Mega Force barra Mega Force seria o pior que nós temos? Ou Super Samurai é o pior que então, nós temos? Então, eu acho que nenhuma das duas. Eu acho que a pior de todas é a Operação Ultraveloz. Mas a mais broxante é, sem sombra de dúvida, Super Mega Force. Eu sou sincera que eu não assisti o Overdrive, então. Não, Super Mega Force acho que é o pior que nós temos mesmo. É o pior que nós temos. Não dá pra mim, não. Eu não consegui focar na série. Mas vamos voltar pra Dino Charge. Vamos voltar pro nosso especial de hoje? Pau aqui e Mega Force aí. A gente vai ter a oportunidade de falar mal em algum episódio aí, louco, na vida. Fala aí, você falou que continua, Vanessa. Não, não é... no geral, realmente, eu gostei. A série não tem muito o que dizer, né? Tipo, é muito linearzinho, mas... gosto muito dos erros de continuidade. Enfim, não vem ao caso. Mas foi uma série que me divertiu. Então, pra mim, já tá ótimo. João, o que você achou? Então, esse ponto que a Vanessa gostou, que ser bem linearzinha, não ter nada demais, é o que me incomodou para caralho. Por quê? Eu acho o primeiro episódio de Dino Charge muito bom. Ele é uma ótima introdução. Ele lembrou de um trovão, que é uma... série muito boa, inclusive tem o Marcash aqui pro caralho, gente, passar. Também, apesar de eu não aceitar o Baby do Inferno, que é o Keeper, caindo na porrada com o vilão lá, que eu nunca me lembro o nome dele. Fury, obrigado. Enfrentando o Fury pau a pau ali, eu não consigo entender, não engulo aquilo, mas tudo bem. Dá sem entender que o Keeper... Desculpa, gente, eu sei que a tradução é Guardião, mas eu vim... isso, então é... Não, é Keeper, Guardião também eu acho meio estranho falar Guardião. Apesar que eu vi quase tudo dublado, mas eu vi só o primeiro episódio dublado, depois eu vi uns 5 seguidos legendado, então ficou Keeper na minha cabeça. Desculpa. Ele meio que entender que ele consegue se comunicar com os animais. E ele é um grande filho da puta, né? Porque ele que matou os dinossauros, se passar. Que filho da puta. Olha, eu, pra salvar o universo, eu vou matar todo um planeta. Porque não existe Ranger no resto do universo, né? Mas tudo bem, vamos aceitar. Eu gostei pra caramba do episódio. Eu achei o vermelho muito bom no começo. Eu gostei do Aladdin como Ranger vermelho, achei o caralho. Achei a Shelby uma fofa, ela é muito legal. Apesar de eu não ter gostado da dublagem dela. A voz muito pequena, mas beleza, passa. E do segundo episódio pra frente, cara, me irritou demais. O meu personagem favorito da série, que é o Coda, me irrita. E ele é meu personagem favorito da série. E ele me irrita pra caralho. Eu realmente não acho a série ruim. Eu não acho ela boa. Mas levando em consideração o primeiro episódio, que é muito bom. O primeiro episódio é o melhor episódio da série, cara. Quando você tem uma série em que o primeiro episódio é o melhor dela inteira, é porque a série é broxante. Então, eu acho que pra mim, os melhores episódios estão no Dino Supercharge, tá? Minha opinião. Eu acho que o Dino Supercharge é melhor que o Dino Charge. Mas, beleza, vamos ouvir a opinião do nosso amigo Mimizento, se ele estiver por aí. O que você achou da série? primeira coisa que eu disse quando eu entrei no MorphCast foi que era uma bosta. E depois de assistir as duas temporadas, confirmei que realmente é uma bosta. Muito ruim. Bem, o João disse que o primeiro episódio foi bom. E realmente eu gostei bastante do primeiro episódio. Foi muito bacana. Fiquei assim, muito empolgado. Eu disse uma vez que eu gostei muito da ideia, mas a execução de Dino Charge eu não gostei. É, eu também achei escroto essa parte do Keeper ser chamado de Guardião pela coalição. Eu achei que ficou meio sem sentido. Deve deixar o nome dele. Mas é melhor do que se eles traduzissem como Guardador. É, Guardador é complicado. Nossa! Keeper, ele usa calça social e sapato social. Bata a porra, mano! Só o sentido disso. É. Definitivamente o Keeper não é um exemplo de moda, beleza, bem-estar. Não, ele é um alienígena lá da cara do caralho que vive há milhões de anos no planeta, desde a época do dinossauro, e desde então já existia calça social e sapato social. Tudo bem, eu concordo 100% com a escroto, mas eu queria que ele tava o quê? De saia? De ser tipo Galactus? Poxa, quem tinha aquele roupão, botava o roupão e lutava. Botava um pé falso pra você. Ia ser massa se ele lutasse de bermuda e chinelo, né? Ia ser foda pra caralho. Ia ser maneiro mesmo. Tanguinha. Aí outra que a gente descobre a história bizarra do Isaac. Ele quer ver o Keeper de sunguinha. Ei, Isaac. Parabéns, velho. Eu odiei com todas as minhas forças a Shelby. Desculpa. Pra mim é uma das piores personagens. Ela e o Ranger Verde. Fortes declarações do menino Anos. Mas já que estamos aqui na vibe, o que eu achei da série? A série, eu fico com a Vanessa, a série me divertiu bastante. E, assim, principalmente a parte do Supercharge que eu vi em sequência, em 2 dias eu acabei o Supercharge. Foi até, por isso que eu acabei achando melhor. A Dino Charge, ela engrena muito tarde, entendeu? Mas também acho que ela rota muito Power Rangers na sua cara. O meu problema com o Dino Supercharge é que, de repente, tudo vira Dino Super alguma coisa. Legendado a gente não tem tanto esse problema, mas mesmo assim é muito chato ficar repetindo a mesma coisa. Se eu concordo com ambos, cara, qualquer coisa que tenha super e a sequência não seja homem ou moça ou boy fica uma merda. Série então, a série Power Rangers que tem não sei o que e depois vira super não sei o que, geralmente a fase super é pior do que a que não tem super. Super deve, na Saban deve ser algum adjetivo para esmerdalhar. É a única explicação, cara. Eu sei que o Isaac falou que Super Dino Charge é melhor. Eu não acho, cara. Eu achei Super Dino Charge não é ruim, cara. Mas tem hora que você vê que são boas intenções com uma megalomania mal realizada. Aí deixa a gente chegar em Super Dino Charge e a gente conversa mais um pouco. Então, por Dino Charge, a gente, como eu tínhamos contado, temos, acredito que, 8 Rangers. Desses 8, os dois últimos, a ordem, acho que de aparecer. É, o BR, Davi Santos, que é o Ranger Dourado, é um fixo da equipe. Depois, se eu não me engano, o Príncipe Philip, que vira o Ranger Graffiti. E depois a Morgan, a Kendall. O inimigo do Ranger Graffiti tinha que ser um monstro apontador, né? Ah, apagador. Mas, e aí? Pra você, o João, quem foi o melhor Ranger desse início? Quem foi o melhor Ranger e quem foi o pior Ranger? Eu já falei, eu gosto muito do Koda. Ele é o meu personagem favorito. Apesar de que ele... Não, não é apesar de que ele é o meu Ranger favorito, invariavelmente. Simples assim. Eu gosto muito, eu só acho a Cavernas desnecessária pra caralho. Que é o Verde. Ai, é, né? Ele é muito whatever. Ele é qualquer coisa. Ele é qualquer coisa. Desculpa quem gostou do personagem. Ele é qualquer coisa. Não sei se o ator é ruim. O ator tem cara de bebê. Sabe aquele meme do barbudo quando tira a barba? Você vê que tem rosto de neném? Uhum. Eu fico entre ele e o cavaleiro, cara. O dourado. Sério, cara? Putz, cara. Eu detestei o dourado, cara. Eu achei ele caricato demais. Ele não tinha postura de cavaleiro. Ele parecia um riquinho mimizento. Ele era mais mimizento que o príncipe, cara. E o príncipe já era pau no cu pra caralho. Eu achei ele muito... Cara, não tem outro adjetivo. Muito francês. Ele parecia um francês. Eu sou Zanto, o que é o valeiro da puta que pariu do país é que merda. E, cara, não, ele é muito ruim, cara. Fica entre ele e o verde. Eu não sei quem é pior. Mas eu acho que o Dourado ainda passa um pouquinho. Não sei se é porque eu gosto tanto do Dourado de Tio Yuger, sem querer comparar. Eu detestei, cara, esse Dourado. Eu achei ele muito bostão. A pessoa que eu mais gostei, por incrível que pareça, foi o Ranger Dourado. Foi o que eu achei melhorzinho nessa viagem toda. E o Ranger Preto também, que é o Chase. Tá, que foi o que mais me divertiu. Eu não gostei muito realmente do Riley, não dá pra mim. Ele é muito fraquinho, cara. É muito desnecessário ali. Acho que podia colocar qualquer pessoa que ia ter o mesmo papel que ele, entendeu? Do ranking de desnecessariedade. Acho que o Riley tá ali, no topo, on the top. E pra você, menino Anderson, se você gostou de alguém, quem? Bem, eu tenho que concordar com o João que o Koda foi a cereja do bolo. Eu realmente acho que ele é um personagem bem divertido. Eu gosto da coreografia, até porque a gente sabe, né? Mas, enfim, a coreografia de luta dele é uma das que eu mais gosto entre todos. Como eu disse, o verde é uma tábua e ele atuando no mesmo lugar. Ninguém sabe diferenciar. Eu acho que a história, todas as histórias que ele é o principal, e o Ranger Dourado, eu acho ele um pouco forçado, mas o que me mata é que a roupa dele é mais gorda do que ele. Puta que pariu! Ele mofava, a roupa ficava sambando no corpo dele, acho que me dá uma agonia desgraçada. Mas ali a culpa não é dele, ali a culpa é do dublê. Ah, ó, por exemplo, a gente tem exemplos do contrário. Você pega a outra franquia, por exemplo, o Rei de Solares. Claramente a roupa que ele fugir dele. A roupa ia rasgar em qualquer movimento ali. Então, a partir do momento... Ele é irritante e a roupa sambava dentro dele. Então, mas aí que tá, Anderson. A partir do momento que a gente aceita que, tipo, o Kruger cabe no capacete. A orelha do Nick cabe no capacete. Isso. A roupa do Rei de Solares não rasgou. É. E olha que ele fazia movimentos estrelados. Exatamente. Isso aí é o menor dos problemas. Não, eu tô dizendo que aquilo me dava agonia. Eu não tô dizendo que era defeito. Eu tô dizendo que dava agonia. E ele não é um personagem que eu gostava muito, então me dava agonia toda vez que ele tava lutando. Eu não tô dizendo que era... Seu problema é a roupa sambar. Ele ser chato pra caralho, foda-se. Mas a roupa sambar... É, não, a roupa tá sambando no pote. Exatamente. Não, vocês têm problema. Por que vocês prestam atenção nas coisas que vocês não gostam? Eu literalmente ignoro. Mas aí que tava, deixa eu te contar. Eu sou pai, ou seja, eu tô velho. Tô velho, pinto só mais, saca? Aí a gente começa a reparar essas coisas, começa a irritar. Você fica assim, porra, tá foda. Eu não consigo, eu realmente não consigo abstrair de determinadas coisas que me irritam. Eu tenho uma suspensão de descrença muito alta. Mas tem determinadas coisas que eu não consigo ignorar. Personagem chato é um. É, roupa ficar mais larga ou muito apertada em personagem, isso não me incomoda. Isso é o de menos. Isso aí é babaquista do Anderson. O personagem ser chato é que me incomoda. Aí esse tipo de coisa eu não consigo abstrair. Vanessa, bom, desde que eu comecei a assistir pela primeira vez, eu gostei muito da Shelby. Sabemos. Ok? Desde o nosso primeiro comentário de Notchard, seu comentário sobre ela, eu senti. Ai, a Shelby é tão bonitinha, gente. A Shelby é uma graça. Verdade, ali eu lembro quando saiu a foto dela, a Vanessa já fez declaração de amor pra Shelby. Desculpa. Exato. Eu gostei bastante dela. E eu achei que ela foi crescendo. Foi uma coisa que não aconteceu com a maioria dos personagens. E eu gosto muito também do Príncipe Philip. Não sei porquê, mas eu gosto dele. É porque você gosta de personagem mimizento, tipo ele, o Eric, o Trent. Fazer o quê? É o meu ponto fraco. Rainha dos mimimis. E o pior. Não sei, essa temporada não teve algum personagem que eu realmente fiquei tipo, meu Deus, que desnecessário, que chato. Nem o Riley. Eu ignorei a existência do Riley, desculpa. Tipo, eu ignorei ele, eu ignorei o Ivan. Eu aprendi a suportar ele um pouquinho mais, mas o Riley realmente pra mim, cara, sério, ele pra mim não fede, não cheira. Se ele tivesse ou se ele não tivesse, não ia fazer diferença. Então você admite que os personagens são muito pra caralho. Sim. Então você tem pessoas, personagens que você gosta, certo? Não, que eu não. Então você não consegue. Então você simplesmente ignora. Mas personagens ruins. Mas eu não fiquei, tipo, reparando, ah, ele é chato por isso, ah, ele é chato por aquilo, porque todos eles têm algum momento, eles passam por um. Tem um episódio que eles ficam mimizentos pra caralho, que é um saco. Sim, mas é que tá, são um ou dois tipo, episódios. O Wiley e o Ivan... Se eu realmente não gostar de alguém. Gente, o Wiley e o Ivan é da primeira aparição ao último episódio. Nada salva nos dois. Não, o Ivan ainda salva que ele tem um Megazord de maneira pra caralho. Como Ranger é maneiro pra caraca, tá ligado? Agora o Riley, ele é legal, ah, pô, ele tem os upgrades invertidos na espada, nossa, bacana, e só, só. De resto o Riley não serve pra nada, entendeu? É igual feito de homem barata, não serve pra nada. Sei lá, Riley não dá. De piores personagens, o Riley tá ali, ó, abraçado. Vocês votaram com ele, coitado. A gente não, o roteirista que é ruim. Não é só questão do roteiro, cara, é questão de que... De que o ator é ruim. Todos eles ali estão começando, praticamente. Bom, os cinco principais, eles estão começando, sim. É, mas tem uns que você vê que vai continuar e uns que não vão. Bom, isso é óbvio, né? Sei lá, continuando na série, o vilão dessa primeira parte da temporada é o Sled, correto? Sim. Que é um pirata espacial que tá caçando as... Tá indo atrás do Keeper, inicialmente, por causa das... Energems. Energemas. Esse nome é muito escroto, sabia? Energemas é um nome muito escroto. Parece que é uma gemada de energia, né? Isso. Enfim, tá meio errado, sabe? Eu, o Sled é um vilão que não me incomodou. Não fede nem cheira. Eu acho o visual dele bosta. Sandra é pior. Então, cara, mas... A Poisandra me irritou. Então, cara, é porque eles tentaram colocar um caralho vilanesco numa personagem cômica. Ela nem passa maldade a ninguém. A Poisandra tem cara que se passa na rua, vê um velhinho sentado, vê um velhinho em pé, ela cede lugar pra sentar pra ele no metrô, tá ligado? Não dá. Ela só quer casar. Literalmente é o objetivo dela. Ela só quer casar. Ela é tipo aquela personagem da novela, inútil, que é chata e todo mundo acha engraçadinha. É tipo... Qual nome é que é o nome daquela menina que fez essa novela esse tempo atrás? A Tata Werneck. É tipo a Tata Werneck de Power Rangers, é a Poisandra. Isso. Continuando ainda no ramo dos vilões, ele é ajudado por alguns outros erroelos que não fazem a menor diferença. No máximo ali o Fury, né? Só isso. Tem um maluco que constrói monstros lá de qualquer coisa e tal. No geral, a série da primeira temporada passou, né? E eu sofri calado. Então, cara, vamos falar a verdade, cara. Eles tinham um pouco potencial daquela parada lá de ter uma cadeia com teoricamente, isso. Monstros... Que o próprio Sled capturou, que ele é um pirata barra caçador de recompensas, né? Dá-se a entender isso. Porque ele capturou esses vilões e tal, e todo mundo meio que se pela de medo dele. E tinha galera muito foda ali. Então eu falei assim, pô, caralho, tá legal. Tem a monstra lá do Força Mística, lá que virou humana. É, que não deve ser, deve ser a irmã gêmea. Deve ser a Necrolei, sei lá. Tinha o Ranger Talon lá. Mal aproveitado, tinha bastante coisa lá. Então, podia utilizar. Cara, isso é uma ideia muito boa, era tipo a prisão do Hanzik, cara. Não, cara, por que eu falo? Dino Charge e Dino Super Charge é uma boa ideia mal executada. Porque eles pegam vários conceitos de temporadas antigas que são do caralho. Mas parece que os caras não sabem, ou na verdade eu acho que é mais preguiça de trabalhar melhor o roteiro. Porque é, né, qualquer coisa, pra criança, vende, foda-se, tá fazendo pra vender boneco, saca? Tá tipo os centais atuais. Assim, a ideia é essa, é vender brinquedo, cara, não é ser... Você tem uma história da hora, que eu só queria vender brinquedo. Seria um sonho pra gente, que ainda assiste depois de todos esses anos, continua sofrendo aqui, que a série tivesse um roteiro melhor adaptado, entendeu? Que fizesse a gente ficar ansioso, poxa, e o próximo episódio como é que vai ser? Mas não vai rolar, cara, não vai rolar, eu já... Meio que perdi minhas esperanças sobre isso. De ter uma série com um roteiro interessante, pelo menos. Um roteiro que te deixa ansioso. Hoje eu só quero vender brinquedo, cara. É apresentar modos novos, é arrotar as horas na sua cara. Tudo bem, mas faz uma propaganda boa, velho. sei lá, pega o Washington Oliveto pra fazer essa propaganda, e não um roteirista bêbado. É um pouco complicado. É legal que o Anderson foi o cara que mais odiou e ele tá caladinho, né, cara? Parece que eu odiei a série. Ele comentou o ódio e saiu. Ele deixou pra gente aqui o veneno. Ele queimou toda a chama de ódio e rancor dele e se acabou. Não, ainda tem mais ódio pro Vini. E aproveitando, ainda tem mais coisa pro Vini, aproveitando que falaram dos Zordos, o que é que vocês acharam dos Zordos nessa temporada? Aí, tem uma coisa que me incomodou, eu gostei dela. Os Zordos são brinquedos, só isso. Bons brinquedos, alguns ali eu queria colecionar. E uma coisa que eu acho legal também, que no decorrer da série, você vê vários gêneros utilizando uns Zordos dos outros e tal, e cockpits que vão variando a quantidade de ranges, isso eu achei legal. Você vê, sabe, pessoas não rangers dentro dos Zords, como o Keeper, por exemplo, o Hackle também. Eu achei isso da hora. Que é uma coisa um tanto quanto, né, super diferente, mas que você não vê sempre. A ideia, até mais pro Supercharge, que eles criam um último Zord, mais pro final. Eles criam um último Zord lá. E a ideia desse último Zord, que até quem cria é a Shelby, criar um Zord que tenha cockpit, porque eles estavam sem cockpit. Entendeu? Eu achei isso maneiro pra caraca. Tipo, a gente não tem outro cockpit. Eles disseram a função do Zord, pra que ia ter que criar claro, ele. Claro, porque tudo que você precisa do Megazord pra enfrentar um monstro em final de temporada é que ele tem um cockpit, né? Porra, tá uma coisa. Ah, mano, não, é sério. A ideia de, tipo, ela saber o que tá faltando. Tudo bem, ela criar um Zord foi ridículo. Foi ridícula a ideia da criação do Zord. Ela criar um Zord, eu aceito. É zoado pra caralho, sim. Faria mais sentido a loirinha lá fazer? Faria. Sim, é isso. Mas tudo bem, vamos aceitar. Mas, tipo, o grande problema da porra toda, seu cockpit? Ah, vai tomar no cu, né, velho? Ah, chama eu. Tipo, ó, não tem cockpit, não tem Zord. O que a gente faz na nossa vida? Tá todo mundo petrificado, já é no Supercharge, já. E você não tava acompanhando. Todo mundo petrificado, todo mundo na merda. Ninguém, os Zords só funcionam se os responsáveis estiverem vivos, no caso, ou ativos. O que é que faz? Quer dizer, se alguém tomar um Dramin e der sono, foda-se, o mundo se fodeu, né? Exatamente. Da parte do Zord, eu não tenho o que reclamar dessa vez. A série termina com eles meio que destruindo... Um episódio até interessantezinho. Eles destruindo o... Entre aspas. O Sled e achando que destruíram a nave dele também. Então, a gente tem a primeira parte da temporada com o pseudo final. Todo mundo volta para suas casas, que não faz o menor sentido. Ia ficar, se eu não me engano, a Kendall e acho que o Ivan, né? Procurando as demais energemas e tal. E até o momento tínhamos... O Koda também ficou. É, o Koda também ficou, obrigado. É, o Koda, o Ivan e a Kendall. E eu ficar junto com o Keeper procurando as outras coisas. Então... Até aqui, a gente para numa temporada, se vocês pudessem dar uma nota para Dino Charge em si. Que nota vocês deram? 6,5 para fazer caridade. E me isento bom. Eu achei esse final ruim pra cacete também, deles irem embora, não faz sentido nenhum. Depois tem dois especiais com todo mundo junto, que caga completamente a lógica. Eu dou um 5 arrastado. Olha esse rapaz, gente. Valeu. 7. 7 também. Fico com 7 também, que eu acho que é ok. Já tivemos coisa. Eu acho que de tanto ter coisa ruim, eu acho que eu tô me adaptando ao ok. Tô sendo feliz com o ok. Olha que é fácil. É verdade, cara. Depois de Samurai, Super Samurai, Mega Force, Super Merda Force, Dinocharge. Eu acho que se existisse um filé de negatividade, é Super Mega Force. Então, cara, a gente parando pra pensar nos últimos anos, Dinocharge era até bom pra caralho, né? Se a gente for na tarde. Últimos, é o que eu tava falando, tipo, se você comparar com Mega Force e o Samurai, nossa, Dino Charge é muito bom. Só a série é incrível. Se você analisando mesmo, tipo, não é tão bom assim, é bom. Mas não é óbvio. Mas até aí, se eu entregar meus bonequinhos de Power Rangers pro meu filho, ele cria uma história muito melhor do que Samurai e Super Mega Force. É, não, é muito difícil, né? Vamos combinar. E ele tem um ano. Partindo disso, a série vira para o Supercharge, por um motivo que a gente não explica. Todas as coisas passam a ter o prefixo Super. E começamos o Super Mega Force. Desculpa, gente. O Super Dino Charge. Peraí, eu tô saindo. Super Mega Force, essa hora da noite não rola. Eu tô saindo. Desculpa, tio. Eu tenho que estar muito atualizado, cara. Começamos o Dino Supercharge, que é um nome longo para cacete e completamente desorganizado. Começamos o Dino Supercharge com a nave do Sled depois de ter caído e das prisões surgindo um novo líder, ou um novo responsável pela merda toda, que é o Snide, barra o... Ai, qual é o nome do maluco? Heckel, obrigado, garoto. Diga-se de passagem, é uma cópia do Enter de GoBusters violenta, né? Eles não usaram nada de GoBusters, não adaptaram em porra nenhuma, mas copiaram o Enter violentamente. Eu não tô ligado porque eu não assisti, mas GoBusters, segue aí. Assiste GoBusters, que GoBusters é bom. Tá aí, só dica. Seguindo disso, inicialmente o Snide tenta ser um infiltrado dentro dos Rangers. Nisso ele salva a vida da Kendall. E até o gente invade até o centro de comando dos caras e descobre, né, que o cara não é árvore que se fuma. Essa gíria carioca é muito bizarra, né? Não é árvore que se fuma. Puta que pariu, velho. Você preferiu o flor que se cheira, cara? Que é mais nacional, sabe? Vamos deixar o regionalismo maconheirístico só pro Rio de Janeiro. Tá bem. Perdona. Não é uma flor que se cheira, não é um cara legal. Ele não é como pimpolho. Então ele brincadeira... não pode ver a mulher? É. Ela tá dançando e o pimpolho tá de olho. Cuidado, Cacá. Merda, porra! E assim a gente começa já a segunda parte da temporada, a segunda parte da série toda de Nocharge. E eles atacam os Rangers e os Rangers têm que se reunir de novo. O que me dá a impressão que essa separação durou o quê? Dois dias? Não, cara, eu acho que eles colocam muito, tipo, que nem o povo da Marvel faz nos filmes, sabe? Teve um intervalo de tempo e ninguém sabe exatamente quanto. Mas calcula-se que foi mais ou menos o hiato entre o final de Dino Charge e o começo de Super Dino Charge. Teoricamente, você pode calcular que é assim. Na prática, ninguém sabe. Uns 6 meses. Por aí. E você para e pensa, será que demorou tanto tempo assim pra a nave despertar, o Hack lá, boladão, sair de dentro da prisão dele, da cadeiazinha dele, se tornar o novo líder do Morro do Pau da Bandeira? Pô, não parece que demorou tanto tempo assim, parece que foram eventos essenciais, sabe? É, continuista, não é uma pessoa que é Saban paga muito, sabe? Então, na segunda parte, a gente é apresentado, primeiramente, ao pai do... Ao pai do Tyler, que Paladino. Esse episódio... Tyler não, Paladino. Paladino, que, sinceramente, esse episódio é uma babaquice sem fim. Um mimimi absurdo do Tyler contra a menina Shelby, uma babaquice, uma idiotice. Eu acho que é um do Dino Supercharge, acho que esse é o episódio que eu menos gosto, junto com o episódio do robô lá, que é amigo do Coda. Eu quero saber de você, João, o que tem de pior... E Dino Supercharge. Cara, então, sabe tudo que eu falo mal de Dino Charge? Multiplica por 5, cara. Cara, os outros Rangers que entraram são irrelevantes, cara. Eu não vou nem falar que eles são ruins, porque eles são nada, cara. Eles são porra, eles e nada não é a mesma coisa, mas são primos. Cara, os episódios são ruins. Eu gostei de vilão novo, o Snide barra Hecule, eu gostei. Não é um puto vilão, mas gostei. Tinha potencial pra ser muito... Ele tinha potencial pra ser nível, sei lá, Zergen, não. O Zotrax, obrigado. Ele tinha naipe pra chegar naquilo ali. Não chegou, mas tinha potencial. Infelizmente não foi dessa vez. Cara, então não me pega, cara. Sabe quando os vilões são um personagem bom pra 20 ruins? Tipo, Arrow tem um personagem bom pra 15 ruins? É mais ou menos isso. E você, Vanessa, o que tem de pior em Dino Super Charge? Realmente, eu concordo com o João. Tipo, os extras, eles apareciam pra dizer, tipo, a gente existe, a gente tá aqui. Mas a função deles era a mesma coisa que nada. E eu não gostei do... daquele... como é que é o nome do cara que tinha... Snowden. Não, é o outro. Downing. Não, é outro, é o chefe lá. Ah, tá, o novo chefe do bagulho todo. Que, cara, foi ridículo. Apareceu, tipo, sei lá, 3 episódios e ele morreu. Pronto, acabou. Tipo, ele, foi só um encaixe, cara. Que encaixe? Um encaixe pra... Aí, ó, outra referência às séries antigas. Ele é o Capitão Mutim. É. Aparece, é foda e toma um pau. Totalmente desnecessário, eu achei. Porque, tipo, foi só pra encher mais linguiça. E daí, tá, separou os dois lá. O Snyder, beleza. E volta praticamente pra primeira temporada com o vilão, né? É, o Lorde Arcanon, o nome do bandido. Isso. Não é tão legal assim. Não é tão legal, gente, não. Gente. É no Super que tem o... do Dourado lá, o Neto, Tataraneto, foda-se. Isso, é. Aquilo também foi ridículo. Foi meio ridículo só. É, a série me traz coisas piores, acho que foi só meio ridículo. Putz, que bosta. Pô, cara, sério, na hora que eu pensei que ia ter a treta de todos os... que ia trazer os outros Rangers extras e tal, eu falei assim, pô, essa maneira, né, eles podiam já criar o conceito do Ivan e do Koda serem de tempos diferentes, eles podiam pegar personagens de tempos diferentes, cara. Uhum. Podiam pôr, sei lá, um chinês lá, que nem é no original, pra ser o Cinza, em vez de dar o Cinza pro príncipe Ivan, sei lá, pro príncipe lá, Felipe. Então, eu sei lá, cara, eles podiam ter feito tanta coisa boa, cara. Foi meio foda. Eu gostei de ver, não vamos, até porque, pelo que a gente já falou, por toda a merda que veio nesses últimos anos, foi um baita de um refresco. Mas tinha tanto potencial, cara. Porra, Saban, não me fode, né, velho? Cara, Saban não quer saber de melhorar. Tipo, eles só querem saber de vender os brinquedos, como você tinha falado. Qualquer coisa que vende os brinquedos, beleza, é o que tá valendo. Não interessa se os caras estão começando a atuar, não interessa se eles atuam pior do que uma porta, não interessa nada. Vendendo que eles têm que vender e tendo lucro, foda-se como tá indo a série. Até porque eles perderam a chance de fazer o tão esperado episódio que reuniu os vermelhos dinossauros. É, cara, até o Jason tá emagrecendo, cara. Não, mas eu acho que tá emagrecendo porque ele vai participar daquele filme lá, The Order. Vai. Não, mas eu acho que por isso. Tinha um cara que já tava entrando de forma, dava pra fazer, cara. Dava pra fazer, na moral. Mesmo que fizesse igual o encontro do RPM com o Samurai. Dava pra fazer. Cara, toda vez que fala RPM, invariavelmente eu imagino o Paulo Ricardo. Falando, hora de morfar! Aquela voz chorosa dele, saca? Isso é uma coisa que eu ia até falar. O Xenowing, ele continua forte. Você vê tranquilamente que ele dá um pau redondo em geral ali. Tranquilamente. Nos 9. Pode juntar o 9 até o vermelho, o Batalizer dele, que a gente vai falar daqui a pouco, porque é ridículo. É, ele consegue dar um pau redondo em geral. Em geral. Até no Keeper, que não serve pra nada. Não fale mal do guardador. E falando em Batalize, o que vocês acharam do Batalize do Vermelho? Vocês já ouviram a minha opinião escrota mesmo? Aquela bosta, você falando? É, aquele Batalize que... Enfim, o meu problema com aquele Batalize é muito simples. Em determinado momento, ninguém mais tem poder. Ninguém mais serve pra nada. Ah, surgiu uma barata. O Vermelho usa o Batalize. Ah, acabou a água. O Vermelho usa o Batalize. Ah, o Ivan tá sujo de novo porque ele é de um século diferente. E lá eles não costumavam tomar banho. Ele usa o Batalize. Dias de passagem, já pensou, o Koda e o Ivan, cara, eles são de séculos. O Koda, então, ele é de milênios passados. Imagina ensinar esse cara aí no banheiro. É, cara, será que eles tomam banho, cara? Então, cara, o Koda, ele tem aquele cabelo zoado lá, mas você vê que rola um... Uma chapinha japonesa. Um pantene muito maluco ali, cara. Lava o cabelo com colene ali, muito massa. Mas... Pô, cara, imagina esses caras, velho. Primeiro, eu acho que quando você tá num de um século e você desperta no outro, você é um cara normal, provavelmente ia surtar, cara. Como é que o Koda aprendeu a falar, velho? Ele Ele é quase um Neandertal, cara. Ele é muito próximo de um Neandertal. Mas ele tá tanto tempo, bem antes da série começar, ele já era o Andy, pô. E já convivia com a Ken. Eu acho que dá pra dizer que o Koda é o primeiro Power Ranger da Terra. É, ele é o primeiro Power Ranger da Terra. Ou não mais. Porque depois eles alteram a realidade, o tempo e o sentido das coisas. Aí, deixa eu ficar quieto, que senão vai entrar numa discussão aqui sobre a gente vai entrar. A gente vai fechar com o final da série, que é absurdo. Ô, Andy, só um negócio que você foi editar. Nessa hora que a gente for começar a discutir isso, por favor, põe a trilhazinha do Flash. Meu nome é Barry Allen. E eu sou o Homem Manjado. Não, eu muita bosta ao vento no mesmo episódio. Vamos falar do final. Vamos falar do final. O final... eles tentando destruir o Sled, que volta, tá? O Sled volta em determinado momento, toma tudo que é dele, tenta casar com a Poisandra, e nessa brincadeira aparece mais uma Dino Emergena negra, e eles têm que juntar os poderes para tentar destruir essa engema. E no topo ali, ó, no topo do castelo, no topo de toda a merda que poderia ser feita, eles voltam no tempo. Antes do Sled atacar o Keeper, mas já na Terra. Então eles chegam e já pegam as energemas dele num tempo passado. Só que eles alteram o que viria a acontecer depois que é a extinção dos dinossauros. E é aí que a merda toda fica maluca. E quando eles voltam pro presente, o antigo museu é um zoológico de dinossauro. Vamos lá, vamos tentar confabular o nível de merda que aconteceu aqui. Então, vamos deixar de fora as discussões sobre viagem no tempo? Porque se eles derrotaram o Sledge no passado, nada teria acontecido. Nada, nem eles. Nem eles. Ou seja, eles não teriam. Como eles não teriam surgido, eles teriam como voltar no passado. Aí, vamos deixar isso quieto. Vamos discutir de viagem de tempo, não. Paradoxo é um treco meio forte. A questão é, se os dinossauros não foram extintos, os seres humanos teriam se fudido, né? Não teriam existido. Os mamíferos teriam se fudido. Exato. Porque como sabiamente foi dito em Jurassic Park, provavelmente os velociraptors seriam a espécie dominante do mundo. Vamos lá, os dinossauros extintos. O ser humano já sobreviveu, se tornou uma espécie dominante por ser mais inteligente e tal. Mas não tem inteligência certa, cara. Com um bicho gigantesco, muito mais forte que você, com uma pisada, ele pode te esmerdalhar. E os caras, pelo que eu entendi, se é um zoológico de dinossauro, a gente pode trazer pros nossos tempos. Existem animais abaldes na natureza? Existem. Mas eles existem em quantidades agressivas em áreas pequeninas e restritas. O que nos lembra que realmente os seres humanos dominaram o geral. Da mesma forma. Então, eu acho que, teoricamente, eles devem ter, tipo... Tudo bem, vamos supor que os seres humanos conseguiram evoluir com os dinossauros existindo, paralá, baralá, baralá, timbum. Em algum momento, os seres humanos, depois de desenvolverem armas, eles iam começar a caçar os dinossauros, em vez de caçar rinocerontes, não sei o quê. Então, talvez, esse zoológico não seja exatamente o zoológico. É tipo uma reserva ambiental pra eles não matar o resto dos dinossauros que sobraram. Acho que o que me incomoda mais é realmente eles terem voltado no tempo e... quando voltar no tempo foi uma merda. Foi a... Ó, Dino Supercharge não tava me irritando. Tava achando fraco... Mas como já foi dito, compensação ao que tivemos antes, tá, ó, batuta. Voltou no tempo, cagou a... Esses caras não vê Flash não, cara? Se não se volta no tempo, não é pra mexer com viagem no tempo. Saca, aí destruiu o cara no presente. Pô, eu não sei... Porque, tipo, se fosse um bagulho, tipo assim, eles voltassem no tempo e destruíssem o Sled do futuro sem mexer com o passado, beleza. Eles lutaram lá, porque é o lugar onde ia causar menos desastre, porque o meteoro já ia cair de qualquer forma. Então foi meio, se a gente perder, ele vai morrer com o meteoro. Se a gente ganhar, a gente vaza. Se fosse isso, beleza. Não foi. Eu acho que, de novo, é uma ideia executada por um roteirista bêbado. E não se dá a revista na mão de bêbado, cara. Porque, cara, sério, aí você vai criar todo esse paradoxo, uma série que poderia ser bem legal... Virou uma realidade alternativa que nem RPM. É isso que eu ia falar agora. Se tornou uma realidade alternativa. E se brincar, ela é antes de RPM. Você pode encaixar ela como antes de RPM, como um universo diferente. Não, ela é um universo diferente. Ela não pode mais ser. Ok, e aí como é que você vai encaixar ela num futuro crossover da vida? Você vai ter que explicar que eles são de outra realidade. Você perdeu um crossover. Porque, cara, é uma ideia muito louca, cara. É uma ideia merda. Viagem no tempo, você tem que ser um puta roteiro. De novo, os caras de Dino Charles têm mania foda de Mega Mania. Todo mundo acha que é o Robert Zemeckis pra fazer a porra do De Volta ao Futuro do jeito desse. Não é, caralho. Mexer com viagem no tempo, você tem que ser muito bom saber exatamente o que você tá fazendo. Eu preciso ganhar na Mega Sena e comprar uma praia da Saban só pra falar assim, não, seu idiota, isso não faz sentido. Não faça essa merda. Porque tá foda. E assim, cara, cagou cagou várias ideias, cara. Porque, vamos supor, se eles não fizessem essa merda, e até incluíssem o conto dos dinossauros lá, que são gente de pá de... Da primeira, da Mine Morphin com o Dino Trovão e tal. Eles poderiam fazer isso. Todos existindo na mesma realidade. Sei lá, suponhamos que as pedras que as dinopedras estão no período paralelo aí e tal. Mas tudo no mesmo tempo. Essas coisas. Não tinha necessidade de fazer o que ele fez. Não tinha necessidade. Na verdade, se você parar pra pensar, pela essa lógica, existem as energemas e elas não foram achadas no universo, na linha convencional de Power Rangers. Pode ser também. Simplesmente o Sledge não chegou aqui ainda. Ou na... Peraí, no último episódio o Sledge do passado morreu? Não lembro. Morre. Eles eliminam... Então existem as dinopédias, as energemas, na Terra. Ou seja, em algum momento eles podem rebutar Dino Charge pra Dino Charge e falar com uma equipe diferente. Será? Eles vão abrir um precedente pra fazer mais cagada. Eu prefiro encarar que existe o Keeper e o Keeper não tem necessidade de vir pra Terra. Escolher outro planeta. Na verdade, eu acho que o Keeper veio pra Terra... Eu acho que ele veio pra Terra e ele só falou assim, ó. Bom, não precisa de porra nenhuma. Já tem Ranger pra caralho nessa merda. Escolhi KO36. Ou KO157. No geral, cara, o KO realmente, a ideia da série, eu acho que o final. O final destruiu o Dino Super Charge. Não que seja uma coisa excelente, mas o final cagou a série toda. Cagou a série toda. O final realmente... Eu não tinha visto o final até só ir na Netflix na primeira semana do ano. Tinha visto só alguns episódios esporádicos. Mas fiquei tão bolado com o final, cara. Bateu uma tristeza tão grande. Tipo, mais uma vez, levar pra outra realidade e tal. É complicado, mas a Saban gosta disso. Ela gosta do sofrimento das pessoas. Vanessa, o que, que você achou de melhor em Dino Super Chat? Melhor? Eu não sei, foi tudo mediano. Anderson. De melhor. Eu não sei o que teve de melhor. Eu vou falar o que eu lembrei agora que eu achei razoável. O que, que você achou razoável? É justamente o final da história do Heckle. Sim, o final que foi escolhido pra ele me agradou. Tem que você fazer o desenvolvimento do personagem. Não, realmente o Heckle, a mudança do Heckle foi relativa. Acho que do Dino Super Charge, acho que é uma das coisas boas é o Heckle / Snide. O Snide tentando, trabalhando para duas pessoas e tal, que fingia trabalhar para o Arcanon, mas na verdade ele trabalhava já para o Sledge. Isso foi, funcionou legal. O irmão dele é o Zack Snide. Nossa, que merda, cara. Não, beleza. Eu ouvi essa piada chegando a quilômetros de distância, mas achei que ninguém ia fazer. Então, falando do que eu gostei de Dino Charge, eu gostei do Snide, do Hack, eu gostei, eu achei um bom vilão, porque é uma cópia do Enter. É, gostei pra caralho. E eu gostei do episódio que conta a origem das energemas. Eu realmente gostei. Até o penúltimo episódio, vai bem. Se o último episódio fosse diferente, eu acho que eu ia gostar mais da série. Não complicou tudo mesmo. Anderson, tá apto a responder? No Dino Super Charge. O que você achou de bom que dá pra salvar? Eu acho que eu vou responder pelo Anderson. A abertura, que a música é muito legal. Nem isso. Nem isso. Que isso, aí não. Aí você já tá sendo babaca, cara. A abertura é muito boa, mano. Tá bom, tá. A abertura é legalzinha, mas é como eu disse, boas ideias, mal usadas, mal exploradas. A visão geral sobre a série, eu não acho que dá pra salvar alguma coisa, não. Sabe, eu acho que o final realmente tirou toda a vibe das coisas. Mas em si, de nosso Supercharge não é tão ruim. O modo carnaval realmente me irrita. O Batalha do Rende Vermelho me irrita bastante, porque principalmente quando ele usa os poderes e tal. É poderoso? É, mas é irritante? Muita coisa. Não é poderoso, cara. Eu vou falar a verdade. Eu acho que até aquele modo crocodilo lá do preto é mais poderoso do que o modo carnaval. Não sei. O modo carnaval me parece poderoso porque pode juntar as ferramentas de alguns orcs e tal. O meu problema com o modo carnaval é realmente que ele é muito estranho, cara. Ele ofende a nossa visão. É o modo Clóvis Bornai. O modo Clóvis Bornai é muito complicado. Muito complicado mesmo. A gente já tinha citado essa possibilidade em alguns outros Morphcasts e... Eu sei, acho que ele tá concorrendo fortemente ali com o Batalize mais escroto. Fortemente. No geral, eu acredito que a série poderia ser melhor, mas acho que esse é um comentário já recorrente das temporadas da Saba. Sempre poderia ser melhor, ou as ideias poderiam ser melhor executadas. Basicamente, se a Saban jogasse a produção para outras pessoas, melhorava. Ou trocar o produtor executivo, né? Porque também já deu, né? Pode ser. Quem é o produtor executivo atual? Eu acho que é o Douglas Sloan. Eu acho que ele voltou, não é, gente? Ou eu tô maluco? Eu realmente não me lembro. Também não me recordo. Sei lá, tá cagado, entendeu? Escolha de elenco? Tá cagado. É, roteiro? Tá cagado. Eu torço para que... A gente falou isso na época que ia estrear o Dino Charge. A gente torcia para ser uma série boa. A gente tem o primeiro episódio que vem da nossa cara e a gente tem muitas esperanças que vai ser um roteiro maneiro, uma série maneira, com várias cenas exclusivas. E termina a série torcendo para a próxima ser como essa era para ser. A gente tem outra ideia boa na mão, que é o Ninja Steel. Tá rotando spoiler na nossa cara que vai ter muita coisa boa. Ah, mas prometeram também muita coisa boa pra Dino Charge. Exato, exato. A gente mais uma vez é refém de talvez ter uma série boa, entendeu? Esse tá sendo o problema da Saban, cara. A Saban tá muito... Não, agora vai. Não, agora nunca vai. Vai. Não, agora vai. E não, velho. A Saban é uma grande punheta. A gente torce pelo melhor da franquia ainda. A gente tem Turbo, tem um filme novo batendo na nossa cara, que a gente torce que realmente seja um clima diferente da Saba, uma coisa mais séria, mesmo que seja para vender bonequinho, seja mais sério, seja mais trabalhado, tenha mais carinho. E é só o que a gente pode fazer. Esperar e gravar podcast falando mal. Exato, exato. E o Anderson ficando super feliz com essa função dele de ser The King of Memes. Até porque pela primeira vez ele tá certo, né? Exatamente. Desculpa aí, Vanessa, mas o Anderson tá certo dessa vez. Dino Supercharger e Dino Charge. É fraco. São fracas. São duas temporadas fracas. Assim, eu ainda concordo com a Vanessa de que não é tão fraco. Porque a gente já viu muita coisa pior com a própria Saba. O próprio New Saba. Sim, mas não é porque tem coisa pior que ela melhora. Eu sei. Eu acho que a gente tem que abraçar a positividade às vezes. Abraçar que dá pra ser pior. Entendeu? A gente tem que... Tá, eu acho que é a perfeita... tradução do medíocre como mediano. Ah, cara, mas se for assim, então eu vou ter que gostar de Transformer porque tem filme pior. Não, né, velho? Tá, mas tem algum... O quê? Tem algum outro Transformer além do Transformer? Não, mas tem o primeiro e tem o resto. É, tem o primeiro e tem o resto, concordo contigo. Torço mesmo que exista a coisa melhor. Eu nem perguntei a vocês, mas vamos lá. Nota pra Supercharger. Mantenho a minha nota de 6,5. Anderson. Mantenha a nota de 5,5, se não me engano, você deu. Sua voz falhou. Vanessa. 6,5. Vanessa, cai um dan. É, eu tinha falado que Dino Supercharger era melhor. Mas eu sou obrigado a avaliar a série como um todo. Dino Supercharger tem que incluir o final. Aí eu sou obrigado a cair pra 6. É, até o final, pra mim, Supercharger era melhor. Mas o final veio bostalhando tudo de uma forma tão gloriosa. Eu falei, esse super passabando deve significar esmerdalhar. Tava razoável até o último episódio. Daí eles vão lá e cagam. Sabe qual que é a sensação que eu tive, só que numa escala muito menor? Mesma coisa que eu tive com Lost. Só que num grau muito menor. Eu tava adorando até o penúltimo. Adorando não. No caso de Notchard, eu tava só aceitando. Tava indo. E o final, porra. Que chute nos cocos, velho. Lost eu não vi, mas os comentários sobre o final de Lost são tão absurdos. Só tão assim, cara, tava tudo no super bem. E deu uma esmerdalhada tão louca. Acho que hoje eu sei um pouco como esse pessoal se sente. Só que numa escala muito menor, acredita em mim. Acho que seria tipo Power Rangers no espaço. Se o último episódio fosse uma merda, seria... Para com o Power Rangers, seria mais ou menos isso. Acredito que fechamos a série. No geral, as médias, somando as duas médias, nenhuma passou de 7. Fica de novo aquela sensação de dá pra fazer melhor, não fizeram por, sei lá, preguiça, má vontade. Eu tenho medo de ser por falta de competência. É, eu preferi não usar o termo falta de competência. Eu achei que seria muito bruto. Eu prefiro acreditar em, sei lá, aconteceram coisas. O roteiro sumiu. O cachorro do roteirista comeu o roteiro original. Ah, então você acabou de explicar a Super Mega Force. O cachorro comeu e cagou o roteiro e gravaram. Não, aí ele foi ele... Exato. O Super Mega Force, ele pegou o cocô que o cachorro comeu. Então, senhores, esse é o fim de mais uma análise geral de mais uma série deplorável. Considerações finais, Vanessa? Anderson? A série é uma série ok. Ela é fraca, mas vale a pena ser assistida. Né, pra quem é fã, então vale a pena conferir. Aproveita que tá na Netflix, não tem esforço nenhum, no estoque dá pra assistir tudo. Como eu disse, é uma série que tinha muito potencial, mas a partir do momento em que o primeiro episódio é o melhor episódio de uma série de 40 e poucos episódios, é porque não é bom. Então, é triste pra caralho, mas... cara, obrigado Saban por ter feito uma série bem fraquinha. Mas que pelo menos mostra que vocês estão melhorando, porque é muito superior a Samurai, Megaforce e seus respectivos supers. Mas ainda falta voltar a fazer boas séries. Eu achei que seria essa, infelizmente não foi, mas fazer o quê, né? Então, gente, pros próximos dias temos a estreia de Ninja Steel. E estamos todos aqui ansiosos, torcendo pelo melhor pra franquia. Realmente, tem que aceitar o que o João falou, a gente viu que tá tentando melhorar. Poderia ser essa? Ah, não foi. Ah, vamos torcer porque elas vêm. Vai ter, a série vai funcionar em algum momento. É o que a gente torce aqui. Esse é o Morphcast 14. A seguir temos e-mails ou não, comentários ou não. E a gente se vê no próximo mês. Beijo nas crianças, gente.